Sebastião escreveu sua vida sem usar lápis nem papel, com suas harmonias e melodias. Ele foi levando alegria e paz a mil corações com seus dons e tons celestiais. Sebastião escreveu sua vida sem usar lápis nem papel, suas harmonias e melodias. Ele foi levando alegria e paz a mil corações com seus dons e tons celestiais. Com suas mãos atravessou fronteiras, transportou nos seus acordes sons que só existem aqui. Uma sinfonia que acalma e tranquiliza a alma. É um arpejo divino no ar, pois o seu destino sempre foi tocar. Sempre foi tocar. Sempre foi tocar. Caboclo amazônico, onde já se viu andar pra bem longe, além do Brasil, mas sempre voltou pra beira do rio, pra perto de nós. Sebastião, Sebastião, Sebastião, Sebastião, Sebastião. Oh babá, te amo. Tapajós. Babá, te amo. Salve Sebastião Tapajós.